Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Sem muito mimimi, vamos começar logo esse programa. Vamos de Frank Zappa, Kiss, King Crimson e Genesis para começar, todos os sons completando 50 anos em 2024. Vamos aí, Frank Zappa, Kiss, King Crimson e Genesis. We'll be right back. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. Get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. Mild man começamos aí muito bem o programa, clássicos aí completando 50 anos em 2024. Agora vamos falar aqui da nossa tour aditiva, da banda americana Nerval, com participação de Mr. Jack, Papo Reto em Feira de Santana, na Casa Nós, dia 11 de outubro. Então, Nerval, Mr. Jack e Papo Reto vão estar aí na Casa Nós, em Feira de Santana, dia 11 de outubro, às 20 horas. Então, eu trouxe um pouco dessas bandas aqui para você conhecer. Dois sons de cada um aí. Vamos nessa? Yeah. Estela. Sai, vai. Dona Ruth Omar Estela. Sai, vai. Cássia Rita Daniela. Sai, vai. Bote fé, meu irmão, onde tudo vai te botar, ele vai de pé no chão. Pode ser a Isabela. Sai, vai. Dona Ruth Omar Estela. Sai, vai. Cássia Rita Daniela. Sai, vai. Bote fé, meu irmão, onde tudo vai te botar, ele vai de pé no chão. É impossível não querer te ter. momento se diverge dessa sua estupidez generalizada. Não preciso ser igual a você, porque eu me sinto bem sendo diferente. Eu não quero ter a alma alienada dessa gente. Eu não quero ter. Eu não quero ter a alma alienada dessa gente. Desejo algo que me tire desse mundo clichê, onde tudo se repete, onde tudo acaba virando moda da TV. Mas enquanto você segue as bobagens e as tendências, eu só sigo simplesmente o que agrada aos meus instintos. Se no teu mundo pop eu sou desconhecido, no meu mundo underground eu sou aplaudido. Eu desejo algo que me tire desse mundo clichê, onde tudo se repete, onde tudo acaba virando moda na TV. Pronto, agora vamos aí de lançamentos. A banda Professor Doidão e os Aloprados lançaram música nova esses dias aqui, e Tia Sofia também. Na sequência vem a Chaque com um Frigideira Acústica, beleza? Vamos nessa aí. Estava em minha casa, o eu maluco apareceu. Estava em minha casa, o eu maluco apareceu. Ele me convenceu. Montamos no camelo e pegamos a BR. Não sei quantos R's vamos ter que caminhar. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. 10 dias na estrada, arrastando meu chinelo, bebendo água da chuva, essa é a vida que eu quero. Chegando na aldeia, banho nu e capoeira, rever os bichos grilo em volta de uma fogueira. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. Minha vida, paz e amor, o meu legado. Estava em minha casa, o eu maluco apareceu. Ele me convenceu. Montamos no camelo e pegamos a BR. Não sei quantos R's vamos ter que caminhar. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. 10 dias na estrada, arrastando meu chinelo, bebendo água da chuva, essa é a vida que eu quero. Chegando na aldeia, banho nu e cachoeira, dançar com os bichos grilo em volta de uma fogueira. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. Maluco, maluco, maluco, seu pirado. A arte é minha vida, paz e amor o meu legado. Construí minha casinha, vou morar com os aloprados. Louco, louco, louco, maluco, doido, doido, doido, pirado. Chegar no fim do dia, uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. sempre com um novo sonho que eu possa perseguir. Sempre na correria, pulo aqui, pulo ali, pra chegar no fim do dia uma gelada eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para iniciar os trabalhos aquecendo o óleo, vamos começar com o lançamento de Jô Reis, ele que é de Garopaba, Santa Catarina, com um som bem alternativo chamado Galadriel. E na sequência teremos um acústico também bem alternativo de João Coni, com a música Ainda Pós-Modernos, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá então, let's rock! haver encontros numa época sombria, pós-modernismo entorpecente, adoecendo nossas mentes. A ansiedade paralisa potenciais metafísicos em tempos de bólidos. Miséria é poesia. Enquanto o sol vibra a cidade em deletérias engrenagens, quantas perguntas para poucos, irresponsáveis por quem nasce. Pós-modernos, aprendo que as palavras de nada valem pras pessoas, nada é mais triste que elas. O quanto ainda pós-modernos, aprendo que as palavras de nada valem pras pessoas, nada é mais triste que elas. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança gostosa. Neste segundo bloco, vamos tocar as músicas dos artistas do coletivo Rock Nativa. Coletivo este, cujo qual eu faço parte e cujo qual a gente apresenta o programa Tautocronia toda sexta-feira às 22h15 pelo canal do YouTube @RockNativa. Para iniciar o bloco, então, vamos com a música de Emerson Ramone, As Pontes Que Me Levam Até Você, ele que é de Natal, Rio Grande do Norte. Na sequência, teremos Dieguito e os Alcalinos com a música Trust Me, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, o grandíssimo pessoal da banda Fudge Gang com a música Sangue no Asfalto, eles que são de Jundiaí, São Paulo. Let's rock! O tempo que só vem mostrar, as palavras ditas não irão voltar. Talvez seja tarde quando perceber, não há problema algum em se arrepender. No calor da hora, uma discussão. boca pra fora, perdendo a razão. As curvas da história que vão nos levar. Você não sabe bem aonde estará. E nada para, sempre o que já foi é ontem. A cada novo dia um recomeçar. E nada para, sempre o segredo se esconde. Mais uma chance para então se desculpar. Que só vem mostrar as palavras ditas não irão voltar. Talvez seja tarde quando perceber. Não há problema algum em se arrepender. No calor da hora uma discussão. Da boca pra fora perder a razão. As curvas da história que vão nos levar. Você não sabe bem aonde estará. Eu sei, não é pedir demais entender o que só hoje fica claro compreender. O caminho sempre traz o perdão sincero e as pontes que me levam até você. maldade indecente. Há em cada esquina um sinal de perigo pra você. Mas são as armas a castelo, ele já desmoronou. Os que decidem estão bem folgados no conforto de carros blindados, indiferentes à barbárie que se vê. Chega dessa negligência, já estou farto da displicência. Fomos largados na cova dos peões. O sangue corre no asfalto e os urubus lá bem no alto anunciam a morte já. Thank you. escorrendo o óleo. Lhe sirvo então uma deliciosa fritura cheia de novidades para vocês. A começar pela banda Quarto Imaginário, com a música As Linhas, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na sequência, teremos o Carioca do Rio de Janeiro, Marcos Vital, com a música From London to New York. E para finalizar o bloco, com essa fritura deliciosa, teremos a banda Dona Helena, de Guarulhos, São Paulo, com a música Sim Senhor. Vamos então experimentar essa delícia de fritura. Que gostoso, hein? Tentando não chorar, olhando as linhas que ficaram na parede. Certezas de finais, meus olhos não aguentam mais, tão calejados de ver tanta frustração. Se foi destino ou se foi só tempo perdido, desisto de contar as noites que vou acordar sem uma previsão de alívio. On the edge of a whim, But love's a fragile thing. In the shadow of Big Ben, caught between the laughter and the tears that never end. Oh, love and pain in cities that never sleep. From London to New York, where the memories run deep. Cars and drinks and parties, lights that blind our eyes. Traffic, violence, politics, pieces in disguise. New York City streets, where dreams were made and lost. We kissed under the neon, not thinking of the cost. But every stolen moment, in a world so vast and wide, we felt the bombs of heartache exploding deep inside. Oh, love and pain in cities that never sleep. From London to New York, where the memories run deep. Cars and drinks and parties, lights that blind our eyes. Traffic, violence, politics, pieces in disguise. New York City streets, where dreams are made and lost. We kissed under the neon, not thinking of the cost. But every stolen moment, in a world so vast and wide, we felt the bombs of heartache exploding deep inside. Songs of freedom echo through the alleys and the bars. We're searching for salvation beneath the city's stars. In a world of chaos, can love still find its way? In the midst of darkness, will we see a brighter day? In London's foggy mornings and New York's restless nights, we hold on to each other through the endless fights. For every night of under the neon, not thinking of the cost. In a world of London's foggy mornings and New York's restless nights, we hold on to each other through the endless fights. For every night of sim, senhor, eu já fiz todas as minhas tarefas. Sim, senhor, fiz tudo certo, sei que está com pressa. Larararara. Sua Aproveitando aquele resto de óleo que fica na frigideira, que é a parte mais gostosa, que fica aquela fritura mais deliciosa, vamos ouvir agora aquele bloco com outros estilos musicais. Vamos iniciar então com Ramaon, de Recife, Pernambuco, com a música O Engenhoso Cavaleiro, Dom Quixote de Olinda. E na sequência teremos Andrei Mosman, com a música Every Journey is Personal and Non-Transferable. Ele que é de Camboriú, Santa Catarina. Vamos ouvir essa sonzeira diferenciada? Let's Not Rock! João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino tomou um latão de cana, subiou e chupou cana, conversou com caranguejo. João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino tomou vários microgis, tomou horrível tricugis, fui nadar no manguezal. João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino tomou uma carraspana, a gireia com banana, cheirou loló do sucesso. João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino conversou com um timbo, tocou um maracatu, voou na raiz aérea. João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino tomou uma Coca-Cola, cheirou uma lata de cola, pegou até psicoplégico. João Higino é o pai do Mangue Beat. João Higino é original, Olinda Style. João Higino fumou salvia de vinório, fumou rapé de pimenta, folho tá com o farol. Be enormous. disappeared. Went deep inside and got so lost. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais Patrícia Schack com a Frigideira Acústica. Mas olha só, se você que é artista ou tem uma banda independente e quer ouvir o seu som aqui no Frigideira Acústica, basta você entrar em contato comigo pelo telefone 44 999 499 0059, ou pelo e-mail oficial Patrícia Schack, o Schack com S-H-A-K-I, ok? @gmail.com, e enviar o seu material para mim. Mande a sua música em formato MP3 ou Wave, nome nada, o seu nome, a sua cidade e o seu estado, que a gente vai tocar o seu som aqui. Claro, tem que ter qualidade, né? E tem que ser um som rock, ou num outro estilo em que seja apropriado para tocar aqui no programa. Vai passar pela minha seletiva primeiramente, obviamente. Mas entre em contato comigo e a gente toca aqui no Frigideira Acústica. Um grande beijo da Shaki! O melhor da música independente, condução aí da Patrícia Shaki. É, vamos mandar aqueles abraços aqui, os amigos sempre aí curtindo, já Elson, Davi Salomão, Carlos Baraza, Ariel, meu filho Theo, a família Chau, o Marcão em Serrinha, o Marcão em Feira de Santana, o Marcão lá em BH, lá em Mussurunga, o Juninho e a galera toda lá, a Elma, em Salvador, o Ronaldo Tanga, o Bruno, o Luiz Omar, o Guga Canibal, em Fortaleza, o Jerônimo da banda Ashes, o Glazer, o Tonhão, lá em BH, o Marcelo Pinho também, o Mardoni, lá em Rio Acima, o meu amigo Du, por onde andará o Du. E é isso, se eu não mandei um abraço para vocês, sinta-se abraçado e vamos de rock and roll. Umas coisinhas legais que eu andei baixando aqui pra gente ouvir, então vamos de... Dead Daisy, Dirty Honey, Dead Can't Wait e Daytona, beleza? Vamos aí que depois tem blues um pouco mais, vamos nessa. But I can't run from a gun that's shooting bullets at a calling my name. No, I can't, no, I can't. I left my heart in your hands. Oh, don't put out the fire. Don't put out the fire. Don't put out the fire. Oh, you're gonna burn me out. Don't put out the fire. I couldn't stand it when he left. Was it worth all the hurt? You gonna tell me what you want? Don't put out the fire. ocean. Come on and join the ride, where it's all about the passion. Yeah. Can you feed my hunger? It's so insatiable. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalo. Episódio 6, Os Cegos do Castelo do Blues. A sangrenta guerra de secessão americana que aboliu a escravidão no país também deixou sequelas físicas, perdas de membros do corpo, cegueira devido às explosões, etc., em inúmeros ainda escravos forçosamente combatentes, o que os impediam de serem contratados para exercer o trabalho braçal, única forma de trabalho que conheciam após serem libertos da escravidão. A solução encontrada por instinto de sobrevivência foi se dedicarem à música e às artes, principalmente ao blues que entoavam nas lavouras de algodão e que se encontrava em franca ascensão e popularidade no início do século XX. Demonstrar as suas habilidades artísticas, mesmo portando alguma deficiência, impressionava bastante ao público, sendo que os artistas de blues passaram a ser conhecidos também por sua deficiência, e era comum eles utilizarem o blind, que significa cego, como apelido em seu próprio nome artístico. Blind Lemon Jefferson, nascido Lemon Henry Jefferson, nasceu cego e aprendeu a cantar e tocar guitarra a partir dos 10 anos de idade. É considerado um dos melhores guitarristas da década de 1920 e passou a ser um dos artistas de blues mais populares e reconhecidos da época, sendo intitulado o pai do Texas Blues. AC Forehand e Blind Mammy Forehand eram casados, ambos cegos. Ele guitarrista, cantor e compositor, e ela gaitista, vocalista e ainda tocava pratos de dedos. Juntos fizeram enorme sucesso com as gravações de apenas 4 músicas, realizadas em 1927, sendo estes os únicos registros fonográficos da dupla, uma vez que Blind Mammy Forehand faleceu de forma precoce em 1930, aos 35 anos. Blind Willie Johnson não nasceu cego, mas perdeu a visão aos 7 anos de idade durante uma discussão de seu pai e sua madrasta, quando a madrasta jogou uma garrafa de soda cáustica no rosto da criança, e não do pai. Ainda muito jovem e já cego, seu pai lhe deu um violão de 12 cordas e o deixava nas esquinas das ruas para ganhar dinheiro e ajudar no sustento da casa. Assim, ele aprendeu os primeiros acordes no violão e passou a desenvolver a sua própria técnica de composição. De origem evangélica, Blind Willie Johnson aproximou o blues do gospel, já que a maioria das suas letras continham cunho religioso, mas entoados com os conceitos e padrões musicais do blues, sendo ele considerado um dos maiores guitarristas de slide guitar blues de todos os tempos. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Can you see the light?

gone, gone. I believe. I believe. Yes, I believe. I say I believe right now. I believe. Yes, I believe. Well, I believe in my soul now. You're trying to make a fool of me. Your head so hard, I think I'm gonna have to use my rod. Cause I believe, I believe. Yes, I believe. I say I believe right now. I believe. Yes, I believe. Well, I believe to my soul. Trying to make a fool of me. I believe it. I believe it. Last night you were dreaming and I heard you say, oh, Johnny. When you know my name is Ray, that's why I believe that now. I believe. Yes, I believe. I say I believe. Now. I believe, yes, I believe. Oh, oh, oh, oh, I believe in my soul now. Trying to make a fool of me now. I believe it. Coluna Blues um pouco mais, escrita por Roberto Chalubi, da banda Acorde 7 lá de Goiás, e narrada pelo meu amigo Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima. Vamos então para mais sons. Rob Zumba, Rob Zombie, Rob Zombie, Starcrawler, Black Keys, Scott Stapp e Susan Vega. Beleza? Vamos nessa aí. Yeah. all my fault. Need to catch my breath, 'cause it almost stopped. Wish I had the chance to press restart and never drift apart. Never drift apart. You said, oh, ¿cómo está el día, amor?

Galera, o programa hoje com sons aí alternativos. Vamos para mais um blocão aqui. Soul Starfear, The Osmonds, Texas Hip Coalition, David Knowles, Hit Cousin, Bad Company, e aliás, Paul Roger, fechando o bloco, novo som, Paul Roger, Queen, Bad Company, The Firm e outras coisas mais. Vamos lá então, eu volto pro último bloco, hein? Thank you. Black Rocky, Black Rocky, Black Rocky. Yeah. a spider's web we weave. Each strand is a memory we manifest. Is it a test? I bid farewell to thee, and I give you grace under duress. This is a test. In all of the ways that I'm wrong, and the times you won't say, and all the debates that were lost, this is a test. We've been looking away for too long. If you don't mind, I don't mind. If this is a test for your needs, then this is a test for me, and I'm gonna pass it fine. We were just passing time. The roses bloomed for me, but the ice storm came and put them to bed. The flowers dead. The gameplay ends, you see. My life's too short to stay in my head. I'm out of the bed. In all of the ways that I'm wrong, and the times you won't say, and all the debates that were lost, this is a test. We've been looking away for too long. If you don't mind, I don't mind. If this is a test for your needs, then this is a test for me, and I'm gonna pass it fine. Get it out of your head. I'm out of the bed. In all of the ways that I'm wrong, and the times you won't say, and all the debates that were lost, this is a test. We've been looking away for too long. If you don't mind, I don't mind. If this is a test for your needs, then this is a test for me, and I'm gonna pass it fine. You read the news, you seen the paper, É isso aí, galera. Chegamos aí ao último bloco. Vou me despedindo por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, muito obrigado. E não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Para fechar, Marillion, Morrissey, Rolling Stones e lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Nestor Loader, grande Miro Cheyenne. Fui e volto a semana que vem. Um abraço para vocês.